5809, solo aos 47, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, é o partente da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Zero, prossegue para 2000 na chegada com 1011. 2000, prossegue 520. É 224, nós está para o intercept em forma estabilizada. Passou a intercept e permanece para exame a 224. Zona localizador, o voo no 7 no 4. No 7 no 4, chame torre agora, 18.6. 18.6, obrigado. Juliette, o 5809. Sente, táxi via Alfa Juliette, portão número 4. 04, obrigado. Sou de Salvador, boa noite, Juliette 6746, gente da Charlie passando 220. Boa noite, 6746, identifique para 2000 na maré com 1011. Identificou para maré 2011. Para 2000. Positivo, 2000 de pés. Ok, reduzindo para aproximação, chame torre agora, 18.6, bom pouso. 18.6, grato. Três cinco dois zero, livre LS, informe estabilizado. Para estabilizar, está 3520. Tá, 6224. Passou o servido 372, 7.14. 7.14, cheque o trem, livre pouso na 1.0, vento 1.00 graus com 8 nós, altímetro no 0.1. Sente, está baixado, checado, está livre pouso na 1.0. Pode confirmar o vento novamente, por gentileza? Uma centena com 8 nós. Sente, obrigado. Salvador, bom, Bom dia, 6310, identifique para 3000 na maré com 1011. Vou descendo para 3000 com 1011, ajuste. Podia passar a maré abaixo de 50 hoje, né, 6310? Livre? Ok, livre. Passar estável abaixo de 50, né, 6310. Passou externo, baixo natural, vou 6224. 6224, vento 1100 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 1, aguarde pista livre. Guarda 6224. 14, solo 53, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. 7 à direita na Alfa, vai reportar antes da Juliette, gol 1714. Quatro, livre pouso no 0, vento 1000 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 1. 0 1 1, livre pouso, 6224. Torre 18-6. Muito bem, obrigado, boa noite. 6746, livre LS, forma estabilizada. LS, formulário estabilizado, 6746. Eita, após passagem do banho da Gol na Alfa, segue via Alfa, Kilo, Pat 3. Alfa, Kilo, pro Pat 3, 6224 graus. Oi, senhor, tá 3520, descer. Boa noite, 3520, vento 1000 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 1, aguarde pista livre. Aguardando, tá 3520. Né? 520, livre pouso na 10, vento 1000 graus com 8 nós. Foi autorizado, tá 3520. Controle de Salvador, janela 6310, solicita liberação de velocidade até Itapes. Livre, para 2000 e forma estabilizado nele. Livre a 2000, janela 6310, livre de velocidade. Juliette, o Gol, no 7-4. 7-4, táxi via Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia, portão 1, obrigado. Salvador, eu chamei a 6310, solicita direto Duda. Teve. Direto Duda, eu chamei a 6310. Passou tudo de uma vez, comandante. Ah, aqui em Salvador tem que ficar um pouquinho, né? É, depende do operador. Beleza, valeu meu irmão. A gente vai depois pro Recife e vamos daqui a pouco. Beleza. Achei que o operador ia já liberar direto o Duna livre velocidade na primeira chamada. É, né? Saber pedir. Solo 59, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Direita, mantém a frequência, Alfa, Juliette, reportará, tá? Torre agora 18-6, vamos pôr. 18-6. Salvador, boa noite. Objeto 6746, tem baixado travado, estabilizado no final do LS. Boa noite, 6746, livre pouso na 1-0, vento 1 no 1-0, graus com 7 nós, altímetro 1-0 no 1. 1-0 no 1. Nada, Juliette, tá 3-5-2-0. 3520, táxi via Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette 1-1, tá? 3520, obrigado. chegou no 714, autorização Aracaju, informação Charlie. Sente saída prevista Pucajama Aracaju, aguarde cópia. Obrigado, não, tu escuta. Solo ao 04, livre à direita, táxi nessa frequência via alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Livrando à direita, via alfa, mantendo a posição antes da Juliette nessa frequência. O 714, pronto para cópia. A escuta. Autorizado Aracaju, nível 230 via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10 curva à esquerda, controle 119 decimal 35, aciona 5033, coteja. Tá autorizado então, 230 para Aracaju, via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju. Curva à esquerda após decolagem da 10, 1935 é o controle, 5033 é o transponder. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Juliette 6746, táxi via Alfa Juliette, postão número 8. Juliette 8, 6746. Salvador, Oceanair 6310, na final ILS 310. Torre agora, 18.6, bom pouso. 18.6, grato. Seu Salvador, bom dia, Oceanair 6310, na final ILS 310. Bom dia, 6310, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 1.00 graus com meia dúzia de nós, altímetro 10 no 1. Autorizado pouso no, na ILS, pista 10, embaixado travado, 10, 11, Oceanair 6310. Oi Salvador, boa noite, Oceanair 6224 para autorização Aracaju. Pronto para cópia, 6224. Copia. 6224, autorizado Aracaju, nível 190, saída Pucajama, Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119 decimal 35, aciona 5022, coteja. Estimativo 190, autorizado para Aracaju, na saída Pucajama, Aracaju. Decola da 10, com curva à esquerda após. 13935, controle 5022, o transponder Oceanair 6224. 6224, cotejamento correto, chame para pushback sonamento. Na próxima. Controle Salvador, bom dia, tá 3170, descendo 150, ciente da informação Charlie na sua escuta. Bom dia, para 2000, via maré, com 1110 no uniforme estabilizado. 2000 com 1011, via maré, reportará estabilizado, tá 3170. Na 6310, solo aos 10, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Chanel 310, recebemos a indicação do seu portão, vai seguir agora via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, assinar 6310. Controle Recife, Altano 3170, poderia autorizar TAP da presente? O controle Salvador, comando, que autoriza, Duna da presente, forma estabilizada. Corrigindo Salvador, tal ciente, autorizado, Duna da presente. Alô, Chanel 6310, poderia confirmar a posição de parada? Só número 8 do Pátio 3. Ok, já tem um visual com o fiscal de parte que chegou agora, graças. Torre Gol 1896, solicita push de estacionamento, box número 5. Autorizado, chama para o táxi. Chamará para o táxi Gol 1896. Bom dia, 3520, está autorizado Aracaju, nível 190, saída Fucajama, Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5035, coteja. 190 Aracaju, decola da 10, Fucajama, Aracaju, com curva esquerda 1935, controle 5035, transporte, está 3520. Protejamento correto, chama para pushback e sonamento. Agora, obrigado.